Começando! Começando! Búfalo do Marajó. Evolução. Revolucionando tudo que você havia visto até aqui. E no comando desta majestosa estrutura, direto de Souri, o maior domador desta fera, a superioridade do DJ Cowboy, Rafael Cassiano. Quem tá solteiro, bota o bracinho pro alto que eu quero ver! Quem tá curtindo, cheiro em garota, tem a mão de mão, bota o bracinho pra cima! Joga a mãozinha, solteiro, joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima, e gira o lacinho, vai girando esse lacinho, e gira o lacinho, vai girando esse lacinho. 5, 4, 3, 2, 1, ruído! Segurou, só quem é sincero pode botar o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é sincero, joga a mãozinha, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na mão, na mão, na mão. E quem sabe se canta assim. Você me perdeu e agora... E doida. Quem sabe canta. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. A faca sente. Deixa nos gurilhos, deixa tudo nos gurilhos. Deixa nos gurilhos, deixa tudo nos gurilhos. Quem já levou um chifre, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha em cima, mãozinha. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Mão. Quem já meteu um chifre, bota o bracinho pra cima do lado. A torcida do Flamengo, pode botar pra cima, por favor. Quem é domingo? Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Prepara, Dieguinho, prepara, Dieguinho, prepara, Dieguinho, prepara. 5, 4, 3, 2, 1, vamos! Explode o bagulho! Mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gocete, ela quer o seu gocete. Vai jogando na minha cara, então vou ter que levar. Vai jogando na minha cara, então vou ter que levar. Rubens da Coca-Cola. Deixa no batidão. Acelera tudo. Pega a moto, acelera que o bagulho tá doido, meu irmão. Eu tenho

cara igual a gente, obrigado com muito carinho, valeu, valeu. Pode mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey. Deixa no solinho, vai deixando no solinho. Deixa no solinho, vai deixando no solinho. A torcida do Paysandu fiel, bota o bracinho pro alto que eu quero ver, quero ver. Hoje não deu pro Paysandu. Segundo informações do Boca Miúda, é uns 49,5. Aí teve um pênalti. Empataram o jogo e nos pênaltis o Paysandu perdeu, foi isso? Mas eu sei que tem muito, tem muito amigo fiel em Caratateua. E quem é do Paysandu, manda pra cima. Manda pra cima! A torcida do Paysandu faz barulho! Peraí, peraí, peraí! Quem secou o Paysandu hoje, bota o bracinho pro alto! Quem secou o Paysandu hoje, bota o bracinho pro alto! Pro alto. E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate, e bate, e bate, e bate, solta, vai! Dieguinho da Al-Qaeda, mais pólvora. DJ Lohan que tá tocando. Aqui se brinca. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Amigo Fernando de Braga, o Carlos do Açaí aqui com a gente. Obrigado por ter vindo. E aí, federal, meu parceiro. Vamos fazer com os amigos no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Amigos da TF, pensa com a gente. Meu amigo Bilo Pitbull também. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Esse solinho que a gente vai pra cima, na cima, na cima. Bora pra cima. Bora, meu búfalo, meu búfalo. Com cheiro de amor, com cheiro de amor. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave. Meu amigo Guilherme da Heavy Mark aqui com a gente. Obrigado, Guilherme. Tamo junto, minha irmã. Não vou deixar. Júnior do Táxi, obrigado, Júnior. Luciano do Táxi aí com a gente também. Valeu, minha irmã. Amigo Cici, pro do Cici. Obrigado, Cici. Tamo junto. Samoral e Cleucinho, Físico e Diguinho. Não vou deixar. Bora, cachorro. Ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, mora o tempo. Família Rex da TF de Bragança. Moleques doidos. Vitessa, Samoral e Cleucinho, Físico e Diguinho. Amiga Valda, que é Rosa Festa, ela é o cabeludo. Toda a galera aqui com a gente, curtindo. Então, ah, o barbudo, pode crer. Cadê o barbudo, hein? Fez amor, no peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti. Meu amigo Marcinho Red, já sedutora aqui com a gente, companhia. Ah, meu amiguinho Playboy, também é Rose Cunha. Não vou desistir. Você é meu. Bora, barbudo, bora, barbudo. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Ian Pescado da Vila do Treme. Obrigado, Ian. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Obrigado, Júnior. Viviane Batidão. Deixa na batida, na batida, na batida, na batida do sucesso, na batida do sucesso, na batida do sucesso. E daqui a pouquinho tem um show do animal animando isso. O DJ Rafael Cassiano vai botando pra cima, vai botando pra cima, vai botando pra cima da galera. Como é que é, Cassiano? Mais pólvora. Bets 90. Para de brava, mami na maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é sultana. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Ele já voltei, pasmo. Voltei, pasmo. A carroça tá caixote, a Juju com a boca chuva. Voltei, pasmo. Dieguinho da Al-Qaeda, mais pólvora. Explode o bagulho. Aquecimento, vai. Aquecimento, vai. Bora mais João, bora mais João, bora mais João. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece. Nunca lá em Colares, né, Pascoal? Conhece, conhece. Silombra. Só na manha, só que show. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. O Rafael Cassiano, ela já adora. O Rafael Cassiano, ela já adora. Vem embora, Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. O bens da Coca-Cola. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, Belezinha e companhia do Negri Motora aqui da Revolução. É todo mundo. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Talvez você já saiba que ainda aguardo. Olha o Patrick, nota 100. E ele, companhia do Márcio. O do Palho Amarelo. O Erlen Silva, a Bruna. Mão de mão, Lijária. Orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. Quem tá apaixonado pode cantar, vai! Ainda tenho seu nome em mim, também tenho seu nome em mim. E a tatuagem no segundo táxi? Escrito no Auxílio Rei, obrigado, com muito carinho, moleque. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. E a tatuagem? Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome, onde sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso Guilherme Revemar, meu parceiro. Procurando flores, será que errei? Ter te amado em ter me entregado, te amei. Mas você não levou a sério, não sou um super-herói. Tenho sentimentos, nenhum meio de ferro. Que nunca chorou por amor. Não veja em mim, nem um super-homem. Obrigado, muito carinho, passando perto das camas, ele. Sou meu aqui do Imagina, o Pascoal Nazareno do Festas e a Carol de Bragança. Chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Com chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Faz o chifrinho aê, faz o chifrinho aê, faz o chifrinho aê, eu sou badalação. Joga a mãozinha pra cima, só quem é sincero. Faz o chifrinho, a torcida do Flamengo, bota o bracinho pro alto. Faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho. Bora, seu cachorro. Já tá tudo combinado. E a galera? E a galera que não para de ligar. Passando o Carlos do Açaí, ele. Tô... E toda a galera aqui com a gente. Valeu, Carlos Padrinho. Ouviu falar do Búfalo do Marajó? Chama, chama. Ela tá a fim de conhecer. Vem ver. No badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu apê. Todos os vaqueiros estão de olho na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. O chamando é MC Chrome, vem no funk misturar. Rafael Cassiano é quem vai tocar. O Búfalo do Marajó, você vai se amarrar. Minha produção, Lígio Nascimento, por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la, essa luz aqui, isso. Por favor, essa luz aqui, isso, quem gosta de fazer fumaça, quem gosta de fazer fumaça, pode botar um isqueiro, botar um isqueiro pro alto. Quem não tem o isqueiro, pode botar o celular e acende o sítio, pode botar a latinha de cerveja pra cima, pode botar o copo de uísque pra cima, que tá valendo tudo, meu irmão. É o sino de Caratateu, é o Búfalo, é o Búfalo, me treme. E a gente vai pra cima. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, e doida, e doida, e doida. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Olha, doida, pirando o cabeção. Gabriel Camila de Emerson. Muito feliz nessa noite, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. E aí, Fernando? Pleased to meet you. Já pensou, hein, Rafa? Carreta treme-treme, paredão treme-treme, Búfalo do Marajó, treme-treme. Vou falar um segredo pra vocês. Eu fui convidado pra participar de um filme pra falar da história do som automotivo. Eu vou participar desse filme aqui do Pará, juntamente com o Búfalo do Marajó, a Reta Treme Treme, Búfalo do Marajó, Paredão Treme Treme e DJ Garan, hein? Quem que participar, levanta a mão. Vamos finalizar com chave de ouro. Vai, Rafa. Bora, Fernando. Bora pra cima que o bagulho é louco, meu irmão. É assim, ó. 10, 9, 8, 7. A mãozinha em cima, quem tá muito feliz nessa noite. Manda em cima, manda em cima. O que você quer, meu animal? Mais pólvora. Eterna glória. Você quer ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Família Juventude, o Alessandro, o Breguinho, o Charles, mora, Charles, Charles. Esse é que o pobre tem seu lugar. Cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê, o quê? Hoje eu quero trair. Ah, você quer trair? Então escuta isso aqui. As mulheres se revoltaram. Escuta o que eu te digo. Dá um grito no baile. Quem vai trair o marido? A torcida do Paysandu, bota o bracinho pro alto que eu quero ver. A torcida do Remo faz barulho. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Para barca boa. Quando fica a 14, louca, tem cada vez barulho. Eu quero. Maracanã. Uísque ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Bora, Fernando, bora, Fernando. 1, 2, 3, 4. Só quem tá solteiro com a mãozinha. Quem tá solteiro pode botar um bracinho pra cima. Quem é sincero, bota o bracinho pra cima. Quem nunca pulou a cerca, faz barulho. Barulho. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá tomando uma latinha muito gelada, bota pra cima a latinha. Quem tá tomando uma latinha muito gelada, bota pra cima a latinha. Quem tá tomando uísque, bota pra cima também. Bota pra cima também. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Vai! Safada! Bruno Multigores! Patrick Lantacê, curtindo com a gente! Léo Thaleson e Cé Paula! Brindo da Brindo da Safada! Bandida! Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? A parada é assim! A parada é assim! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tô no baile, tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora e vem curtir. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Tô solteiro, tô firmado, tô de volta no... Tchau da humildade, seu motora. Olha o psicopata aqui com a gente, marcando presença. Essa galera do Icarinho, Lucas da Vaque, Santos. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. O da Tubarão já vinho da Titã. É tchau pra quem namora. Bora, bico do frango. Bora pra cima, meu irmão. Sai do chão. Galera, Primeiramente, quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem tá tá solteiro, manda um bracinho pra cima e dá um grito. Segundamente, quem vai acordar amanhã depois do meio-dia faz barulho. Quem vai trabalhar muito chapado de ressaca daqui a pouquinho faz barulho. Desce, moreninho. Sobe, moreninho. Bora, Henrique, meu parceiro. Bora, Guilherme, revela. Sobe, moreninho. Rafael Cassiano é quem vai tocar. Bora, Carolzinha. No bufalo do Marajó você vai se amarrar. Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Que delícia de mulher. Só na mãe. Tô de olê com a prostituta. Ai, que gata. E aí, lacraia? Ai, que puta. Lacraia da Trimitri. Que delícia, mulher. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste. Daqui a pouquinho deu um show. Porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é ela. Bora lá. Lamba saia. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem, namora, é tchau pra quem. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É com a tal da lambada. Vai. Tá rachada. E aí, amigo Laércio, aqui com a gente. E aí, tio Lala, cadê você, papai? Eu tá rachada. Tá só na água mineral, né, Lala? Tá só na água mineral. Tá rachada. Saia mandando pras minas safadas. Preste atenção no que eu vou te falar. Show. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que... Olha o Carlos do Açaí. De Caratatuba. Obrigado, Carlos do Açaí. Tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Jogando pro lado e pro outro novinha. E vim nessa bunda pra baixo e pro ar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não galera, parar. Do Engenho, obrigado com muito carinho da Cis e o Alenço. Não pode parar, perereca tem que balançar. Revolucionário, audacioso e colossal animal marajoara, numa linguagem totalmente impactante. Isso é revolução. Aí, Rafael Cassiano! Pra cima desse povo! E o horário já permite, a gente vai tocando pra galera! Tocando pra galera! Cadê o grito das mulheres solteiras em Caratatuba? Cadê o grito das virgens? Me engana que eu gosto, meninas. Cadê o grito da mulher que não depende do índio e do homem porra nenhuma aí? Aquela mulher independente. Bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Cadê o grito das mulheres que gostam de homens? Cadê o grito dos homens que gostam de homens? Cadê o grito dos homens que gostam de mulheres? Bora curtindo, curtindo, curtindo. Solta o som, Cassiano, é assim, assim, o best da Coca-Cola. Chaguinho da humildade, obrigado pelo muito carinho. Tá aqui no Bufalo. Bufalo. Alô, Filu, Pitbull. Pode chama que ela vem. Pode chama que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Turbo Car Auto Serviços. Como ela tá? Como ela tá toda gostosa. como ela tá toda gostosa. Bora, Rossi, continua de afrouxa, quero ver agora, vai. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Rafael Cassiano. Tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica? Qual vai, qual vai? E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem tem um amigo viado, pode botar o nascido pro alto. Alto, nascido pro alto. Tá de soguinho pro céu, tá de soguinho pro céu. Tá de soguinho pro céu, é assim, ó. Endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida. Daqui a pouquinho tem um show. Pets 90. Essa começou com o Cassiano, meu irmão. De quem é essa festa? É do Oliveira. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Cassiano, invadimos de penetra. E comemos varai xerê. Varai xerê. Olha o nome do celular. Aqui com o Rafael Cassiano. Obrigado, meu brother. E comemos varai xerê. Galera de Turia, Suria, Suria, Suria, Suria, Suria, Suria, Suria, Suria, Suria, Varai xerê. E comemos varai xerê. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidados. Já levei o mar pro quarto. Tu nem sabia. Meu amigo Pascoal, da Coyote, nas Arenas do Peças. E ele, a sua esposa, Carol, da Cadeira, Pascoal, Pascoal. E o coleira quem? Tomou só tapa na cara. E saiu o coleira quem? BR, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Do Regis, comi a dona, vem na primeira em cima da mana. Aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. O horário já permite, bora, bora, bora. Fala aí, Rione! O bagulho tá doido aqui do lado esquerdo do animal! Sazaki Show! Agora na primitência é o Sazaki, tem que ir nas abertas! Alô, Sazaki! Mais um, mais um! É o Cassiano, é MC Anginho e os caras tapam negócio! É o Cassiano, é MC Anginho e os caras tapam negócio! Qual é a parada? Fala, Anjinho. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Acho que é uma galhote, eu não me demorei. Vai brisa, vai pro Kevin o Cris. Deu tabuzão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse, desse, desse, desse, desse. Olha o Gabriel lá do Jundiaí, galera do Jundiaí, peso. Pode começar desse, desse, desse, desse, desse. Deu tabuzão que te faz mexer, na batida. Essa tem clichinho. Aê, se é pra mandar pesado. Chama. Chama o DJ Cassiano. Pode chamar. E pra saco muito garim aqui, o Guilherme na Revermar, ele, o Tom Black, o nosso cabeleireiro, também daqui para Tom Black. Se é pra mandar pesado, chama o Bilu, meu irmão. Bilu no frango. Essa mina que tem disposição. Quem é? Quem é essa mina que tem disposição? Que quando escuta o Cassiano gosta de descer no chão. Descer no chão. Bora, Pocotó. Descer no chão. Oh. descendo. Quem perdeu o controle do som de carro aí, som automotivo, o controle se encontra aqui no animal, tá legal? Rapidinho, rapidinho. Que popô grande, que popô gigante. Que popô grande, que popô gigante. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, igual eu tô falando. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, igual eu tô falando. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, vem pra cima! Bora curtindo assim diferente, ó! Cheiro de perfume bom, tá na gaiola, cheiro de marola boa. Tu tá no bufão, para as malandras jogando. Tá na gaiola, os amigos faturando. Ei, vem sentando e rebola. Ei, tá na gaiola, sentando, entrando e rebola. Ei, tá na gaiola, sentando, entrando e vai, vai, vai descendo a saiadinha. Pro Zé cantor, vem cá novinha. Ou vai descendo a saiadinha, dinha, dinha. Pro Zé cantor, vem cá novinha. Perto das capas. Vem sentando e rebola. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas. Eu não sou... Olha os charriqueiros aqui com a gente, marcando presença. Um abraço pra vocês também, valeu! Comigo, meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito, me disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Ela escorou no meu peito, me disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Nome dele é Emerson Duarte. Meu amigo Marcinho Regi, ele é a Jazzy Sedutora aqui na área. Obrigado, galera de Turia Sul do Maranhão, meu amigo Thiago, Jamerson e todo mundo imenso na área. Se apaixonar, eu acho que não. Olha o Tom Black, tá na área. Ele e o Kaique, obrigado com muito carinho. Toda essa galera aqui do lado esquerdo do nosso mundo. Falou, tamo juntinho. Tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida ligado que eu sempre amei. Meu amigo Barbudo da Carroça Fecha no setor dele. E aí, Barbudo, bora pau. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Guilherme, a vida tá sendo cordão de viola. Meu padre espora, amigos vaqueiros. Saudade da minha. E aí, Luciano do Táxi, partiu o posto. E não vou decorar o que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. O búfalo do Marajó. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Meu amigo Bilu, Pitbull, Briano Biru, do Frango e o Vina Pescados. Os três B aqui com a gente. Defendendo, meu irmão. É um animal pra galera. Fala na embarcação, sonho real, Briano Lã. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Oi! Eu era só um lance e uma distração. Meu corpo era sua. Sazaki Show, viu, Rafael? Já na despedida que o homem agora partiu. Vai pra Argentina. Palmas, aventuras, e a gente fica feliz com tudo isso. Sazaki Show, que já fez parte aqui do nosso Búfalo do Marajó. Sucesso, Sazaki, tamo junto. Sempre, maninho. Caiu na madrugada, e fiquei tava errada. Tá desesperada. Pescado da Vila do Trime, aqui com a gente, obrigado pelo carinho. meu parceiro. Aí sai a rodar. Chama! Piscininha, amor, vamos mergulhar, bebê. Queria abraçar aqui o nosso grande parceiro Barbudo, ele, o Topete da Carroça é Festa, estão aqui com a gente. Essa Carroça é Festa é uma loucura. Bora, Barbudo! E aí, levei. Isso aqui tá bom demais. E amigo Thiaguinho da Humildade também tá aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Ai, que delícia demais. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor. Piscininha, amor. Bom pra gente se beijar. Ah, que momento que eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. Quem tá apaixonado pode botar o bracinho pro alto que eu quero ver. Quem ainda não beijou na boca hoje, quem tá solteiro como o Rafael Cassiano pode botar o bracinho pra cima. Pode botar o bracinho pra cima. E quem gosta dessa aqui vai cantar, se emocionar com essa música, ó. Pra quem tá apaixonado, vai. Quem sabe pode cantar. Já fazia um tempo que não aparecia. Já fazia um tempo que não procurava. O Ian Playboy vai chorar quando toca essa, meu. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV. Bora, Barbudo, em casa. Chega uma mensagem. Falou. Que eu não esperava. Com uma proposta quase irrecusável. Passar a noite no motel. Me arrumei e te encontrei naquele ponto. Quem tá apaixonado pode botar o bracinho pro alto. Quem tá muito feliz nessa noite, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. De quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Alô, seu Lala! Nós dois no quarto, rádio. Bora, William. Bora, Seco Produções. Serenata pra gente se amar. Aquela cama. Você só estava ali pra me usar. Simbora. Que não me ama. Depois das 12 horas você some. E salva meu contato com outro nome. Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar. Essa aqui, ó. Felipe Araújo, de um jeito um tanto quanto diferente. Mais ou menos assim, ó. Bora, Gustavo. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te galera do Bebe, do Martin Dorme, daí os olhos do Daniel e o Jean, tomando todas, Jorge. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Pula, a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu cachorro. Batom. Deixa ele comigo que show. Pra isso eu tenho dor. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje quero ver, quero ver. Pronto. Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. A dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá um detalhe, viu, Cassiano? O cachorro tá no cio e o homem vai pra cima. Cuidado! Eu sou perigoso, eu sou o rei da mulher, me mexo toda. E vê se para de me olhar. Abaixo. Que meu fôlego tá acabando, não consigo mais parar. Vai caindo. E agora pode levantar. O pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Cadê se ele já pede, você quer subir? Já amigo Ronaldo, fica a vontade. Uma galera aqui da gente, obrigado, muito carinho. Ela tá dançando, o Marcelinho tá de olho. Mas o cachorro é furado. Ela tá dançando, o Marcelinho tá de olho. Mas o cachorro é essa do corpo. Ela tá dançando, da Bahia tá de olho. Cuidado que a Adriana fura olho. Ela tá dançando e tá todo mundo de olho. Rafael Cassiano é quem vai tocar. No Bufalo do Marajó você vai se amarrar. Já já tem um show. Obrigado, Vascão da Coyote, tá aqui com a gente também, esse é parceiro. Bora, Fernando da Treme Treme, Fernandinho. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando. Amigo Biro, obrigado com o diarinho, Biro fechado, chamei o Biro do frango, tá todo mundo da trilogia. Então diz por que tá me ligando com essa voz de raiva. Se Rafael Cassiano. Cachorro. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence. Rapaz, e o pombo, hein? Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Já, já deu show! Da 007. Essas músicas quando tocam passa um filme na cabeça de muita gente. E aí, Chulala? Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. De cego para o William com muito amor e carinho. Fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até pra vocês beijos, pra ver se a barba vai arrumar. E é o Playboy, o Top Market de Bragança, de Bragacite. Obrigado, Yancine, Playboy. Não precisa pagar, pego sua toalha, pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos. Ah, se eu soubesse dançar, meu irmão. Quando for beijar alguém, beije em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Meu xará, Rafael Cambi está aqui comigo. Meu bem, para, Rafael, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e sai. E aí, Val, carroça, fecha. Bora, barbudo. Rafael Cassiano. Um DJ de nome e sobrenome. DJ Lucas é o nome da emoção. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu está. Tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco. Hoje teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilo. O Búfalo do Marajó. Nosso amor. Agora tá pensando que é só. Próximo sábado. Que eu vou. O nosso animal lá em Mosqueiro. Quer ver eu trair meu bem? Nananina, aí domingo, dia 15, Caribe Show. Você tem sem, você quer ver eu trair, meu bem? Nanani, nem vem. Igual ela, sou uma igual. A revolução. A aparelhagem mais amada do Brasil.